pega no salão, é forró a noite inteira, a noite de São João. Eu quero ver, pega, pega no salão, é forró a noite inteira, a noite de São João. Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é. Pega na tua mão numa ciranda, pra ver como é que anda o amor dessa mulher. Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é. Pega na tua mão numa ciranda, pra ver como é que anda o amor dessa mulher. Que é de fogo, arde, dói o coração, só que nem um balão, faz a gente viajar. Parece estrela em noite de São João, feito chama de fogueira, eu fico doido de tesão. Eu quero ver, pega, pega no salão, é forró a noite inteira, é noite de São João. Eu quero ver, pega, pega no salão, é forró a noite inteira, é noite de São João. Pra ver qual é. Pega na tua mão numa ciranda, pra ver como é que anda o amor dessa mulher. Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é. Pega na tua mão numa ciranda, pra ver como é que anda o amor.